mas Deus está contigo. Ele te diz: não temas, sou Deus, estou contigo. No deserto eu serei água pra te saciar. Sou tua força, teu sustento. Vem em mim te renovar. Coragem pra vencer os desafios. Se saídas não existem, Deus é Deus pra te guiar. Não desista, pois vem do alto teu socorro. Seja forte e corajoso, a tua fé te guiará. No alvo você vai chegar. No deserto eu serei água pra te saciar. Sou tua força, teu sustento, vem em mim te renovar. Coragem pra vencer os desafios. Se sair